canções. Foram só palavras, tudo que prometeste pra mim. Fazia tudo só pra tu me olhar. Não sei o que faltou pra tu me amar. Já é tarde. Tailandense Produções.